Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui com certeza não é o Fabrício Barros. Estamos começando mais uma edição do nosso podcast. Estamos aqui com... Lucas. Fabrício. Eu. Sir Thiago. E eu, que estou fazendo o papel do Fabrício Barros. Eu sou o Matheus e aqui começamos o nosso podcast. Recados. Mas não basta a mamãe. Alô vocês, estamos aqui nossos últimos recados do ano, rapaz. Como eu tinha falado na última edição, eu quero só avisar vocês que nós não vamos parar no final do ano. Haverá um podcast no começo do ano já, e nós vamos continuar até, eu acho que mais ou menos, episódio 15, 16. Que é quando essa temporada acaba. Vai acabar um pouco mais tarde. Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês é um beijo, um abraço, um amasso pra todas as pessoas do Catadores. As que estão no Facebook, as que estão, que sempre gravaram comigo, as que me apoiaram, as que me xingaram, as que criticaram. Eu agradeço a todos vocês. Obrigado pelo apoio e fidelidade. Obrigado por estarem comigo, por confiarem no que eu faço. Não faço isso por dinheiro, eu gosto do... Como posso dizer? Eu gosto da mídia e eu gosto de falar e de tentar agregar coisas às pessoas. Pode não ser muito eficiente nisso, mas eu tento. Então, mais uma vez, obrigado mesmo a todos vocês. Acho que é 144 pessoas que estão no grupo do Facebook. Se é menos, é que aconteceu alguma coisa. É pau do Facebook. A todos que gravaram esse ano e até agora nessa temporada. A todos que deram ideias, muito obrigado. Não vou ficar me repetindo aqui 10, 50 vezes, não vou. E eu quero deixar vocês agora com algumas pessoas especiais falando, que deixaram uma mensagem pra mim e eu quero repassar essas mensagens pra vocês. Valeu? Curtam o podcast não tem nada a ver com o Natal, apesar de estar saindo no Natal, mas curtam o podcast e até 2016. Boas festas para as pessoas. Falou! Olá pessoal dos Catadores de Relíquia, aqui quem fala é o Thiago Huck, passando para desejar para vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, boas festas, tudo de ótimo para 2016, muita paz e alegria, muitos animes, muitas séries e tudo de bom. Primeiramente, também agradecer a Fabrício Barros, a toda a equipe do Catadores de Relíquia por um ano maravilhoso que foi esse de 2015, mesmo com muitas crises. Espero que o ano que vem seja ainda melhor. Abraço a todos. Um Feliz Natal para todos, muita felicidade e vai, planeta! Tuturu, pessoas lindas, olá! Oi, gente, sou eu, Thiago Alves da Silva, o cara que aparece nos podcasts tudo. E quem está com você aqui, Thiago? Ela é eu. Eu estou aqui. Quem? Até é. E o que nós viemos fazer aqui hoje? Mandar um abraço, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo pro pessoal que ouve o podcast. Ah, é isso que a gente veio fazer aqui? Não era, não? Eu acho que era, né? Então, vamos lá. Eu achei que fosse alguma coisa mais, sei lá, corporal. Uia, mas a gente faz depois. Então, nós estamos aqui hoje para desejar a vocês, nosso público querido, né, amor? É verdade, gente. Que ouviu o ano todo os Catadores de Relíquia. De Relíquia? Nossa, que horror. Catadores de Relíquia? Oh, meu Deus. Um quê? Um quê? Um Feliz Natal e um ótimo ano. Gente, obrigada para vocês que estavam aí na temporada, acompanharam a gente. Muito obrigada. Um Feliz Natal a todos. Um ano novo maravilhoso. Comam bastante, se empanturrem na ceia. Não me vai fazer dieta. Não vai fazer dieta agora no ano novo. Comam bastante, se divirtam. Que o ano que vem seja maravilhoso para todos nós, cheios de conquistas. E continuem bastiando nossos áudios dos Catadores de Relíquias. Fala, amor, vou tá quieto. Eu tô quieto porque eu tô esperando a sua vez, né? Então, que Goku abençoe vocês, que encha seus lares com muito amor, muita paz. Carinho, muita benção. Abençoa a gente, abençoa esse Natal, esse ano novo que tá precisando. Que 2016 venha cheio de muita coisa boa e muito sexo. muita coisa boa. Você já falou muita coisa boa, né, que é o sexo. Então... Foi o nasmo isso aí. Redundância. Ou não, que pra quem não faz isso, que venha com muitos presentes, ou que estejam bastante pessoas presentes. E o que mais? Ah, gente, seja feliz. Todo mundo. Sejam felizes, porque é isso que importa. Natal e Ano Novo é pra ser feliz. Você ficar bravo, se estressar em Natal e Ano Novo, o resto do ano vai ser assim também, gente. Tem que esfriar a cabeça e bola pra frente, e bola pra cima, bola pra todos os lados. E seja feliz, gente. Porque felicidade é tudo. Que a falsidade dos parentes, dos amigos falso não chegue até vocês no Ano Novo. Abraça, beijo, dá Feliz Natal. Tá fazendo novo, pede bom princípio de novo, beija na boca, né, amor? Dá beijo aqui. Beijão. Mas não vai, não foi. Dane-se, vamos beijar de novo. Tá bom. Então é isso, galera. Um beijo a todos vocês e. Tchau, muito obrigado, gente, por ouvir o podcast. Porque eu fico feliz em participar do podcast e vocês ouvirem a minha voz no podcast. Muito obrigado, gente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao senhor Fabrício Pinta. Verdade, o senhor Fabrício. E sempre tá me chamando aí pros podcasts. E que continue me chamando aí, porque eu fico feliz demais. Bate um negócio no coração. E ano que vem? Ano que vem, que tenha mais. Que tenha mais e nós estaremos aqui pra infernizar vocês. Desculpem qualquer coisa que a gente tenha falado durante o ano. E o ano que vem se prepara que vai ser o dobro, tá bom? Vai ser, eu não sei. Continua sendo a mesma pessoa humilde e bonita que eu sou. Ele é bonito, gente. Não sou, não. É Denícia, mas é meu. Não é meu? É, né? Claro que é. Então, um beijo, Feliz Natal, bom ano novo e tchau, tchau. Tchau, bye. Muito obrigado. Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus, passando para desejar ótimas festas aí no final de ano, no Natal, e também para desejar aí que o próximo ano seja muito próspero, tanto para vocês quanto para a gente aqui dos catadores, ou também eu que estou lá no balaio, de noob e tudo mais. E é isso aí, bom final de ano, boas festas, e nos vemos ano que vem, ou nos falamos pelo podcast ano que vem. Oi, criançada! Mas olha só, estamos de volta ao podcast. Ao toque de quatro já vai, nós vai, vai, vai. Qualquer vez que fala já vai. Eu vim, mamãe. Ei, bora gravar? Bora gravar. Vamos lá, histórias de escola, valendo. Sim, fácil. Eu quero apresentar. Ah, isso foi muito bom, cara. Isso foi muito bom, mano. Eu consegui. Só viu, Pita? Pronto, agora o Matheus vai apresentar. Vai, você não tem tempo. Vai. O que eu tenho que fazer? Eu não sei mexer nisso. Eu não manjo mexer em coisa de tecnologia. Só não aperta nenhum botão. Certo. Aperta isso aqui, ó. Bolinha vermelha. Vai, o que eu falo? Não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui não é Fabrício Barros. E começaremos hoje com cinco coisas que a gente não gosta na escola. A escola. Merenda. Salsicha. Os alunos. E para tem que fazer igual o Pinto. Falta você. Eu falei cinco coisas. Um, dois, três, quatro, cinco. Então não é ele, parece você. Eu passei minha vez. Espanca a pessoa dela. Eu passei o pão. Você quer um 43 na cara? Eu pulei meu turno. Vai fazer essa abertura. Eu lhe dou um turno extra. Então beleza. Vai, Pinta, agora faço o first. Não, vamos não. Só eu não sei o que falar. Sabe o que é, mas história de escola. Só manda falar. Luke, fala. Então, tudo bem. Como o Pinta vai editar isso daqui e a gente pulou a parte da apresentação... Eu vou até hoje. É o Patrícia que vai editar. Foda-se, vamos zoar. Então, vamos começar com o nosso tema de coisas... Histórias de escola. Não, coisas que aconteceram na escola. Ah, eu não tenho muita história na escola. Eu não tenho nenhuma. Eu tinha, eu aprendi sobre o Brasil e coisas do tipo. Eu não sei geografia, cara. Tem uma matéria de história, é bem legal. Eu não sei direito e esquerda, até fiz saber hoje. Eu não sei sobre direito e esquerda até hoje na escola. Eu não sei direito e esquerda. Esquerda, direito. Aconteceu, na hora que a gente tava vindo ali, como que é, Pinta? Imagina geografia geral. Na hora que a gente tava chegando ali. É verdade. O Pinta, não, porque tem tal jogo que um vai com a arma e outro vai com a lanterna. Daí eu tava com a lanterna, o Pinta com a arma, o Pinta, esquerda. Os dois ficam pra direita. É, perfeito. Eu tenho que acompanhar o ritmo do Pinta, né? Ah, mas a escola ensina isso, esquerda e direita? Eu não aprendi. Você não sabe como que isso é ruim no CS. Porra, esquerda. Ao menos você troca os controles. Não, lá. O problema é que eu não sei. Eu sou pra baixo esquerda. Eu olho pra esquerda e o cara tava na direita. Coloca aí, Pinta. Daí, não, é só a outra esquerda. Não, aqui era a minha direita. Nossa, por que não? Porque eu não sei esquerda e direita. Ah, eu sei. É, acho que daqui do rolê é só. Ah, você fala isso, o cara não souber, ele adivinha também. É. Qual que é direita? Do lado da esquerda. Mas então, pessoas, eu tomei de volta o gravador do Matheus. Também não, ele entregou pra mim de boa vontade, eu acho. Eu creio nisso. Foi. Eu espero. Pois não, ele adivinha sua testa. É, justo. Não dói mesmo. Não vai. Mas então. Estamos aqui com várias pessoas, só nos delinquentes, quer dizer, vários estudantes, aqui para contar suas histórias de escola, só pessoas saudáveis e felizes sobre essa instituição, que não é familiar essa porra. Beleza. Então, por favor, quem começa? Ou eu vou ter que escolher? É igual a escola, saca? Tipo, que... Então, já a democracia venceu. Débora, por favor, comece contando sua primeira história. Minha primeira história de escola? Ai, meu Deus. Então, vamos pensar. Eu vou contar a clássica que eu mais gosto, que foi do dia que meus amiguinhos resolveram me presentear com um presente lindo e maravilhoso. Estudava eu no Peri e a minha classe me amava, né? Como até hoje me amam. Aí eu tava lá no mais um belo dia de aula, bonita e sorridente, quando eu cheguei na sala. E o que que eu encontrei na minha carteira? Uma pomba morta. Mas pera, a pomba não tava morta. Tinha sangue por toda a carteira, a minha bolsa aberta e o corpo da pomba todo aberto, sem cabeça, dentro do meu material escolar. Olha que bonito, meus amiguinhos me amam. Tudo, a pomba toda aberta, toda zoada. E quando eu sento na cadeira, fincado num pedaço de pau na carteira, o que que tem na guarda da cadeira? A cabeça da pomba. Ai, que legal. Isso aconteceu comigo, eu tava na sétima série, tinha 13 anos de idade. Nossa senhora. Meu material. Isso eu posso confirmar, porque na época eu não estudava na mesma classe. Eu estudava em outra classe. Então rolou pela escola o boato, né? Nossa, jogaram uma pomba morta na carteira de uma menina lá. Daí, todo mundo, jogaram nada, não sei o quê. Virou boato, né? É, virou aqueles boatos, porque... É. Agora, depois de lá sei lá, quase 10 anos depois, eu conheço a pessoa que pegou e falou, jogaram uma pomba morta na minha carteira. Tipo, eu já ouvi isso em algum lugar. Jogaram uma carteira numa pomba. Jogaram uma carteira morta numa pomba viva. É, tá vendo só? Virei lenda no Peri por conta disso, olha que bonito. Mas não vamos citar nomes porque... É que não sabe. É, também. Matheus. Não, fugindo um pouco do assunto. Outro dia fui ao banco e tal, resolveu o meu cartão de crédito, que eu queria cancelar, ninguém queria cancelar pra mim, porque queriam que eu gastasse, enfim, continuando o assunto principal. Pegaram, o cara na fila virou, oi, e aí, Matheus, beleza? Eu olho pra cara dele, ele olha pra minha cara e deu, beleza, e você? Ele, você não lembra de mim, né? Não. Cara, o cara estudou comigo, acho que uns 3 anos. Nossa. Eu não lembrava dele. Ele, lembra, a gente estudou em tal série? A gente jogava bola junto. Tudo bem, eu não jogava bola, né, mãe? Fingia que jogava. Mas eu fazia presença na quadra. Oh, beleza, bola, tá aí, beleza, bola, legal. É, sabe que a turma define, né? Tipo, a turma que joga bola não fica no gol. Eu ficava no gol. Eu também fiquei no gol. Porque a turma define assim, olha, você sabe jogar bola? Não, vai pro gol. É, eu também fiquei em gol. Depois do meu lugar, eu fui pra zaga, hein, bonito. A zaga é pior ainda. É chato pra caramba. Eu ia pro gol por livre e espontânea vontade. Pode ser tamanho, né? Era, não, é porque eu queria mesmo. É, falar, tem que jogar. Fala, tá bom, então vou pro gol, que eu vou ficar correndo. Você, Luke, jogava? Jogava. Linha mesmo? Atacante? Ia pra frente. Ficava por cada lugar. Na minha época tinha aqui era esquema. Fez o gol, entra outro no gol. Tomou gol, entra outro. Ah, tá. Era mais fácil. Fica pouco tempo no gol. Aí, cara, você tomou gol de propósito, continua, filha da puta, que você tomou de propósito. Comigo aconteceu isso naquele interclasse do Peri. A bola vinha e saia fora do gol. A bola vinha e saia fora do gol. Ah, eu não queria estar lá, eu tinha que estar. Tomamos par, porque eu não ia tomar bolada de graça, não. Não peguei nenhuma. A bola talvez você pode. Vai bater em mim, vai sujar minha roupa? Vai nada. Vai ter classe. Treta. Isso aí fica, eu quero brigar. Aqui no pessoal não tem bom, a gente fica ali. Tomara que saia briga, tomara que saia briga, tomara que saia briga. Juro, tá vendo, meu amigo? Sentado, torcendo pro time, chamando ele esse filho da puta, que eles eram ruins, que era um cone. Incentivava pra caralho isso. E esperando que brigasse, pra que entrar e brigar. Nossa. Cara, eu não sei se vocês lembram da época que chegava assim, juntava a galera de uma escola e ia na outra bater na galera. Lembro. Eu lembro disso. Cara, acho que todas as gerações teve alguma coisa desse gênero. A galera minha era perreta e o Peri. Eu saía da escola, sabia a turma correndo pro Peri. Vai pro Peri! Eu olhava, tá louco, que eu vou correr até lá em cima. Cara, na minha época era invertida, era o Peri e o... Como que é o nome daquela escola? O Almeida Júnior. Era Peri e Almeida Júnior. Ô, louco. Meu irmão ainda era da época do Perreta. Nossa. Do Perreta e o Peri. É que o meu irmão é 4 anos mais velho que eu. Quantos anos você tem? Tenho 22. Eu sou um pouco mais velho. Eu sou da idade do seu irmão, praticamente. O meu irmão já era da época do Perreto. Que o Perreto e o Peri brigavam. Ele contava umas par de ideias disso aí. Nossa, que triângulo, né? Tipo... Ainda mais quando ele falava com alguém do Peri. E aí, uma vez ele me contou que um 5 do Peri pegou um do Perreto. Ele falou que subiu uns 30 negros do Perreto a pegar esse 5. Nossa. Que até ficou... Por isso bateu geral em todo mundo. Nossa. Caramba. Já por falar em briga? Briga. Já se meteu em briga? Luke? Já se meteu em briga? Luke? Bom, eu sempre que ia brincar, nunca tava certo no final. Por isso que eu nunca me meti. Mas brincadeira de lutinha na sala não conta, porque isso aí já teve umas par de ver. Assim, brincar de lutinha é uma arte, cara. Mas a minha brincadeira de lutinha era de verdade, porque a gente não batia fraco, a gente não fazia de verdade. Por isso é uma arte. Então, é arte marcial. Arte marcial já. Era feito na aula de educação artística? Não, em qualquer aula. Ah, então não era arte. Era qualquer aula. Não, eu faço a arte marcial da escola. Forjado no fogo e pó de giz da aula. Você já me meti em briga na escola? Eu apanhei de 15 meninas e até hoje eu não sei porquê. 15 meninas. Foram poucas. O meu foi, tipo, um grupo de 20 pessoas estava no intervalo. Ah, não sei o que. Eu só ouvi, assim, passou aquela função de pessoa. Ah, é esse mesmo. Daqui a pouco, eu me senti nevado. Subi e desci. Porque, mano, foi 20 negros dando chute, soco, cotovelada, pontapé, guspino, sei lá. Eu sei que eu tava na diretoria 5 minutos depois. Só eu não apanhei aqui na escola? Eu nunca briguei. Então eu e o Matheus. Eu nunca briguei, nunca apanhei, então... É nóis. Eu tô neutro. Eu nunca briguei, eu só apanhei. Você, Thiago? Eu? Já entrei em confusão. Já confusões já, mas era sempre em grupo. Ah. Não, é engraçado. Eu saía ileso na maior parte das vezes. O pior é que é engraçado. Quem não se mete em briga, normalmente tá perto, né? Tô de boa aqui. Começa aquela... Aquele... É, tipo, você só ouve a escola gritando... Nossa, que bem nessa hora isso. É que tipo, vai deixar, não sei o quê. Só que daí tem muito gente falando, ih, aí não tem como falar, vai ainda deixar. Ainda tem como falar o resto, saca? Então, fica só o ih. Ó, no Perreta era da hora. Era briga na entrada, era briga no intervalo, era briga na saída, era briga na saída do reforço. Mano, que da hora. Todo dia é um campeonato de luta, né? É, aquele negócio, 5:30 tem briga e 6 horas tem briga de novo. Tipo, muita luta. Aparecia no canal Combate. Né, depois. Nossa. Sério, eu lembro até hoje, tá vendo meu amigo saindo da reforça. Daí a gente ficou sabendo, ele ficou sabendo que ia ter briga de duas meninas. Eu não sei como ele ficou sabendo. Beleza, a gente saiu, a gente só viu as duas se escadando. Daqui a pouco só fechou o rosto, a outra sangrando só. É, legal esses negócios. Isso não é legal. É da hora pra caralho. Não, isso é assim, pô, fudendo lá. Não era eu que tava apanhando. É, legal. Ao menos que você esteja apanhando 15 garotos. É, não é nada legal. E até hoje eu não sei por quê. Eu não sei, eu morri sem saber. Eu morri não, você. Tira essa parte do. Depois você corta essa parte. Começa assim, ó. Começa assim. Tinha uma menina. Ponto. Havia uma menina. Ponto. E essa menina, até ponto. Hoje, eu tenho medo dela. Ela pegou a outra, ela arrebentou o portão. Em frente ao... Tinha uma casa em frente ao Peri, como toda escola tem. Ela arrebentou o portão na joelhada. Dando joelhada em outra menina. Nossa. Cara, eu juro pra você. Nossa, e pior que tem tanta história dessa menina. E hoje em dia ela pega a mulher. Não vamos entrar em detalhes. Mas é... Fácil, não vamos entrar em detalhes, porque... porque... Vamos surpreender vamos, novamente. Vamos só puxar o passado negro dessa ideia da galera. Você não quer ficar comigo, porra. Porra, então. Eu igual homem. Patinado, né? O pior que você fala isso, eu lembro. Até ontem, ele tava subindo no meu beleza. Daqui a pouco tava uma menina andando, só tinha outra voadora no meio da fossa dela. Eu olhei aqui, então, eita porra. Porque ela deu uma voadora, a menina foi pra frente, ela já virou, a menina foi olhar, já deu um soco, já na cara, gritou. Caralho, então, pior é que... Nossa, eu nem tava indo atrás disso e acabei vendo. Exclusividade aqui. Se é homem, cara, a gente fala, não, legal, né? Voadora. Agora, se é menina, eu... Que foda! Eu lembro que eu estudava à tarde lá, tava chegando na escola, assim, na entrada, aí os malucos de manhã, que era, tipo, terceiro ano, assim, já era tudo mais velho, eu só vi um maluco sem camiseta dando um soco no maluco dentro do carro, tá ligado? Nossa! Louco, mano. Esse cara, puta treta, aí eu peguei, dei a volta, assim, e vou entrar pra escola. Eu sempre parava pra ficar olhando a briga. Eu não parava muito, não. Só quando era no intervalo. O intervalo eu ficava parado, falando, ah, vou ficar pra casa, vou assistir TV, vou jogar videogame. É porque geralmente a briga acabava rápido. É, tipo, aparecia alguém, ficava... Eles separavam, sempre separavam as brigas, não é da hora. Assim. Não, tem que demorar um pouco pra separar. Ah, porque... é juiz, né? Porque toda treta tem um juiz. Tem que ter, né? É justo, gente. A única vez que eu tentei separar uma briga, o cara me ameaçou. Não, cara. Se você separar, você apanha também. Foi pior. Pior que foi pelo motivo mais idiota do mundo. Os caras entraram da educação física pingando o suor. Ligaram o ventilador, o cara lá da frente falou, não, não é pra ligar. Daí o cara do fundo falou, não, deixa ligado essa bagaça aí. Daí o cara da frente tirou o chinelo, que tá de chinelo na sala, e ele foi lá no fundo. E tipo, em questão de diferença, é, seria tipo, eu era do tamanho do cara do fundo, ele é do tamanho do cara da frente. E tipo, o cara... Ele quem? O Thiago. Agora sim. É que é áudio, então não tem como. Eu explico, mas... Ah, não, é por menos falar o nome, né? E tipo... tipo, é um hobbit e um gigante. Um hobbit e um ente. Então já rola. Um anão e um elfo. Legolas e o Gimli. Ah, ficou bem melhor agora. Daí o cara... Tá ouvindo, ficou bom. Ele tirou o chinelo e jogou como se fosse uma flecha. Eu aprendi com a minha mãe. É pior. A curva. Cara, tá. Então, daí o cara foi batendo o cara do fundo. O cara do fundo pegou, ele abriu a mão e falou, não quero brigar com você. E daí foi aquela... Daí foram separar. Daí o meu amigo, que era mais ou menos da grossura do meu dedinho, foi separar. Que não daí, é muito grosso? Que não, não é, realmente. Daí eu peguei, levantei e falei, não, o cara vai apanhar. Daí eu puxei o cara maior pro lado e falei, ó... Parou, porra. Cara, não faz nada, né? O cara olhou, meu Deus, eu não tenho nada contra você. Não, me solta, porque senão você vai ver só. Eu, você tem certeza? Ele tem? Eu soltei, o cara foi atrás do outro. Ele tomou um soco, perdeu o dente. Eu tentei ajudar. É. Não, mas o que eu contei pro Pinta, a melhor reação de todas foi de um amigo meu. Desse meu amigo, acho que não tem problema. O meu amigo André, nossa, cara, começou a briga, ele sentado, perninha cruzada. Cruzada como? Desse jeito. De mulherzinha? É. Esmaga as bolas, isso, cara? Meu, eu cruzo as pernas assim, peraí. Eu cruzo as pernas assim e não dá nada, não. Pinta esmaga as bolas. Não esmaga, não. Pinta não tem bola. Verdade, pinta não tem bola. E ele folheando a revista, esbarra na carteira dele, ele dá uma ajeitada, tu uma olha, André, foi lá ajudar ele. Ah, não. Tô perdendo meu tempo, continuou folheando. A melhor reação que eu já vi na vida. A minha eu acho que foi melhor. Tava na sala de aula, tinha repetido de ano, tinha dois moleques do nada, começou a brigar. Eu olhei, professora, meu Deus, separa. Eu olhei, tal, isso é uma briga? Aquelas brigas de... O pior que foi mais ou menos assim, o moleque tava com a guarda na cabeça, o outro ficou dando croquinho na mão dele. Eu olhei, isso é uma briga? Cumprimento. Coisa de... Toca aqui, mocinha. Era aula de arte. Não, matemática. Ah, tá. Se algum contou uma de arte. Podia falar que era tipo, sei lá, estão ensinando... O não foi uma brincadeira de lutinha que nem eu fazia com meus amigos. Foi uma briga, meu. Agora ela fica assim. Que porra é essa, velho? Uma briga que eu falo que eu vi que eu achei da hora. Isso eu já não estudava, mas eu estudava no Rogério. As meninas foram se pegar de porrada e a outra foi com um pequeno na faca. Abriu um sorriso de coringa na boca da outra menina, sem mentira. Ela tem a cicatriz que vai do canto do maxilar dos dois lados. Ah, isso é legal, né? Não, eu na hora não acreditei. Eu falei, mentira que fizeram isso com a menina. Ela, não, é verdade. E tinha um monte de sangue no chão. Eu falei, não, vocês estão exagerando. Depois de 15 dias a menina foi com a boca costurada na escola e com um pano, nossa, velho, passou do limite. Mas foi da hora, porque todo mundo ficou comentando, tipo, semanas isso. Você viu a menina, não sei o que, ela rasgou a boca da outra, não sei quem teve a boca rasgada. Já levaram uma faca no berreto pra brigar com o amigo meu. Por que não, né? Só que levaram uma faca de cortar tom que era redondinha. Que bosta! Amigo meu, quando eu falou aqui, tá, você não tá falando sério, que o cara trouxe uma faca de cortar tom redonda. É. Faltou de cortar... plástico, né? Aquelas que tem a serrinha bem pequenininha na ponta ainda, ele falou que era. Ah, ele falou que a Silva só veio e deu um soco de lado nele e ele caiu. Você vai ver, eu vou te passar manteiga, cara. Eu olhei aqui e falei, não. Eu trouxe a mortadela aqui, agora eu vou cortar no meio. Nossa, deve ser uma faquinha estilo a faquinha do machete, né? Nossa. Tá seguinte, mas eu acho que eu fui o único que nunca separei briga aqui. As meninas de hoje em dia. Então isso é um amigo meu. Ele ia brincar com outro cara da minha sala. Então só ele conversou, só que eu não sabia. Esse cara é um amigo meu. Não, vamos ver o que o Lucas faz se eu for brincar com você aqui. Eu vi ele empurrando meu amigo, eu cheguei perto dele, eu chutei a cadeira em cima dele. Entendeu, Lucas? Calma. Era brincadeira, eu olhei pro sonho. A gente só queria ver o que você ia fazer. Tá, tá. Super legal. Entendi. Então tá bom. Tá bom, então. Mas tá aqui a cadeira na sua cabeça aí. Quase matei você, mas foi brincadeira, tá bom, por que não? Engana bem, tu, cara. Não, eu não perguntei. Eu só chutei a cadeira em cima dele. Calma, Lucas, é brincadeira, porque eu já perguntei pra ele botar o soco já. Eu ia falar, tipo, mudando da água pro vinho, o que tem a ver com isso? Comida. Vocês comiam na escola, vocês levavam alguma coisa pra comer, ficavam com fome, só iam comer em casa. Mudando do giz pro... De vez em nunca. Vez nunca. Eu fez quando eu comi, fez quando não. Mas eu lembro até hoje, amigo meu, lá no Pirri. Tinha um paçoca, era 50 centavos, bagulho era mais ou menos. Como que eu posso falar o tamanho dele? Tamanho apagador, não. Sabe aquelas porrachonas azul que vendia? Sim. Era mais ou menos aquele tamanho. Amigo meu comprou, acabou de comprar. Amigo meu veio e pediu pra botar um pedaço. Ele olhou pra ele e chegou inteira, porra. Acabou. Nossa, pior que essa coisa de merenda, cara. Eu nunca comi merenda. A única vez que eu fiquei com fome na escola, que eu fui comer, acabou a merenda. Juro pra você, cara. Depois daquilo, eu nunca mais. Falei, nunca mais. É legal, o dia que tava o cachorro, aqueles cachorros quentes na escola com suco. Amigo meu virou, a gente tava na sala de aula, a gente, amigo meu falou, peguei 10 até. Eu peguei 30. A gente olhou pra ele, como assim, velho? Ai, que é tudo teve isso. Uma galera aí que ficou sem. E vocês? Bom, eu não comia porque, no caso, a gente tem padaria, né? Aí meu pai levava o lanchinho da padaria pra mim toda manhã. Metida. Metida, cuidado. Depois não sabe porque eu não gosto de você na escola. Mas e quando não era meu pai, não era assim. Eu comia sozinha normalmente, no cantinho onde a galera dava mortal. Ficava trabalhando assim, mas sabe de onde é que eu tô falando, não sabe? No morrinho onde a galera dava mortal. Eu ficava atrás da paredinha. A galera se situar, tipo, era um prédio, pois tinha, peraí. Só visualmente ou... Aqui, daí subia, tinha a outra parte e subia. Então, tipo assim, era como se fosse um morrinho a escola. Então, as partes da escola eram separadas, daí tinha um morrinho, outra parte e assim ia indo. Então a galera ia nos morrinhos lá onde tinha a parte gramada, ia lá ficar virando mortal. E tinha uma competição de mortal, pra ver quem dava mais. Era a coisa mais ridícula do mundo. É legal, mortal. Eu nunca consegui fazer. Não fala que é ridículo. Não, era ridícula as competição, porque era um real quem ganhava. Eu lembro disso. Na época, um real era mais. Bastante, um era real. Bastante. É tipo um dólar hoje. Hoje em dia é um dólar. Eu sei, Thiago. Oi? Na escola você comia, você deixava de boa. Não era no gentil, não. Comia. Não tinha essa de se eu tava sem fome, eu não comia. Mas se eu tava com fome, eu ia lá e comia. Eu era bem assim também. O macarrão lá, às vezes o macarrão tava ruim, eu só pegava um prato só. O bagulho você ia comer, não tinha um pingo de sal. Mas, tá valendo. Macarrão com carne moída e com salsicha. Macarrão com salsicha. Nossa. E às vezes o macarrão ele vinha se mastigar pra ser chiclete. Não fale. Uma delícia. Eu gostava. Mas a melhor comida de escola cortando um pouco aí. Arroz com salsicha. Credo! É melhor. O quê? Era melhor. Arroz com salsicha. Ah, tá. Também era bom. E farofa, que é a turma colocar lá junto. Porque, tipo assim, da primeira à terceira série eu comia bastante. Depois disso que eu não comi mais. Então, cara, eu não sei. Mas a lembrança mais antiga é arroz com salsicha, cara. Só comia os lanches. Os lanches também era bom. Os cachorro quente lá. Ô, Sonzão. Comentário que eu vou fazer, que eu ficava puta da cara. Mexerica e banana. Puta que mexerica pariu. Mexerica é legal, dá pra fazer guerra depois. A galera mastigava, cuspia na mão e tacava um no outro com a mexerica e com a banana. Uma vez eu tomei uma mexerica no pescoço e eu tomei a banana assim, ó. Tudo babado, gente. Assim? Assim? Você sabe como foi? Tipo, no meio da cara mesmo. Tipo uma pilada mesmo. Foi tipo cuspiram. Não, no perrito a gente não faz. A gente tacava geralmente as castas. Ou senão a gente tacava inteira. Que nojo. Não, inteira ainda é menos nojenta do que. Não, porque sorava. Não, mas não tá com cuspe da pessoa. Mas sorava na sua roupa, marcava o bagulho. Fica marcado. Nossa, mas falando esse negócio de cuspe aí. Só fazendo, abrindo um parênteses aí, a turma dividia bala. Ah, isso era pior, cara. E compartilhava com o Julito, que a menina pegava bala e compartilhava a bala. Tirava dela e dava. Ah, é? Cara, tinha. Comecei que você tava falando quando você mordia e quebrava no meio. Mordei, a gente tem problema, né? Não, era compartilhado, cara. Eu fazia isso com o pirulito, cara. É minha amiga, a gente deixava o pirulito em todo lugar. Aí, eu não tinha amiga da escola. Mas isso é depois de grande. Depois de grande. Eu pensei em mulher por tabela. Depois de grande. Eu chamo, sim. Eu para, quieto. E, tipo, outra coisa que eu falo. O Matheus falou de bala, essas coisas. Tinha um menino na minha sala, ele tinha problema, coitado. E ele comia os chicletes mastigados debaixo da carteira. O Matheus, você tá ligado no que eu tô falando? Porque ele era conhecido no período inteiro, não era, Matheus? Olha, eu não lembro de nomes. Mas, nossa, aquele chiclete duro lá. É, ele mascava. Ele ficava arrancando, a passada não ficava arrancando. Ai, que nojo, Thiago. Tava jogando no chão. Tava duro faz tempo, aquele negócio. Era jogo legal jogando outra pessoa, que era duro, mas chutava. Só faltou trazer um fato lá, assim, pra ficar arrancando tudo, assim, jogar tudo fora. Nossa. Mó nojento. Gravar um dia, só um podcast sobre roupas sujas. Né? Nossa, no sentido figurado. Não sei se me chamou, não. Eu pensei em roupa suja, eu fiz um monte de roupa suja tem em casa. Eu falei, nossa, tem lavar assim. Tem roupa pra dobrar. Quem mais pega a roupa, bota, joga tudo dentro do guarda-roupa, fecha a porta e reza, esquece que a roupa tá lá. Eu jogo em cima da cama. Pinta da ligar como que é. Ele chega em casa, a roupa é jogada pro lado, tudo lado. Uniforme. O que vocês achavam do uniforme da escola de vocês? Uma bosta. Do perrito não tinha o que falar. Primeiro era branco, depois ficou preto, mas acabou. Só. E lá no perrito tinha que usar calça. E a calça tinha que ser azul marinho. E eles entravam na sala pra fiscalizar, não era, Matheus? Todo entrava. Dia. Ah, teve uma época que já era, já. Eu tava no primeiro ano, eu ia com a calça preta, aí eles não falavam nada. Tipo, ah, você tá com a calça preta, né? Amanhã você vem com a azul. Venho. Com ela já. Vinha com a mesma calça. Eles nem olhavam pra mim depois. Eu só esquecia, só falava, vou botar medo nele. Né? Pra quê? Que honra que faz a diferença a calça, velho. Uniforme é a melhor coisa que existe. Só faltava sair marchando da escola. Eu acho que era uma calça, acho que o Matheus vai lembrar também dessa calça, porque calça no tempo tectel. Do Ti, acho que não tinha mais aqui. Que tinha um elastiquinho no final da perna e ela ficava pular brejo. Momento mulher ligando. É, só um momento. Uia! Uia! Onde você tá? Eu não acredito! Era pra você estar aqui faz meia hora! Pior que ela é um docinho, eu lembrei. Pelo amor de Deus, hein? Uma coisa que eu falo até agora, eu queria até amanhã que tinha na escola, eu tinha que bater no cara que bateu no Elson. Como que é? É que, tipo assim, tem um menino que era autista no Berreta. Não... Ah, correto. Hoje em dia já não dá mais pra despistar. Eu te vi na rua, Lazarento. Eu tô te olhando agora. Onde você tá? Você joga no chão, né? Onde você tá? Só roflada, né? Onde você tá? Olha esse ponto vermelho no seu peito. Mas então, continuando. Que tem um rapaz que era autista lá no Berreto. Correto. Tava na sede do Marcelo, eu até hoje queria estar de manhã. Só que foi assim a história. Tem uma menina e o namorado dela. Ele chegou pro rapaz e falou, nossa, sua namorada é bonita. Ele agarrou o cara pelo pescoço e deu um tapa na cara dele e empurrou ele longe. Nossa, mano. E tipo assim, é um comentário, tipo, é natural a pessoa não ver tanta maldade em fazer esse comentário. Sim, sabe? Só que foi o quê? A senhora falou que queria apanhar. Muita gente que eu conheço falou que foi errado e que bateram nele. Eu não acho, eu queria ter estado lá pra bater nele. Só que não foi uma pessoa que foi. Foi a escola inteira que bateu no moleque. Nossa. Ele saiu da ambulância do Brita. Cara, eu lembro dessa história. Porra! Matheus agora tá descobrindo pontes de mito. Nossa, cara, eu não sabia que eu conhecia tanta gente que conhecia as mesmas histórias que eu. Uma que aconteceu. Eu queria bater nele. tipo, eu queria estar de manhã pra defender, não pra ajudar a bater. Um comentário agora que eu vou fazer e o Luke vai concordar comigo. Robertinho. Ah, sim. Eu acho que é o mito mais conhecido de tudo que é a escola. Aquela professora. Ela é. Todo mundo conhecia a bendita da professora Robertinho. Só que é mentirosa pra caralho. Ela falava que era um menino que tinha problema, que ela deu aula. Não. Deu aula. Ele estudou comigo e não tinha problema nenhum. Agora, começou, deu curiosidade. Conta história. Débora começou? É. Não, mas eu vou contar o que eu vi no Rogério, porque foi o que aconteceu. Começou um boato de que a professora não gostava de ser chamada de Robertinho. E nisso, todo mundo começou a chamar a bendita da mulher de Robertinho. Era Robertinho, Robertinho, Robertinho, Robertinho. Só que o negócio se espalhou a um nível gigantesco, que a escola inteira chamava. Aí tinha um dia que eu tava na sala de aula, eu tinha aula com o Max nesse dia. E o Max era um professor que eu tive, que era voado, ele é o melhor professor que eu tive, mas ele era meio ligado no foro, assim, não decorava o nome dos alunos. Exatamente, o Marcos da filosofia. Professor desligado é de filosofia. Aí, aconteceu uma situação que eu vi que foi engraçada pra caramba. Ele tava dando aula, aí ele falou pra fazer a lista de chamada. Ele perguntou o nome de um menino, que era um menino terrível, chamava Thiago. E ele não dá sossego. Daí o professor perguntou, como que é seu nome? Ele, Robertinho. Aí o professor Marcos virou Robertinho. A professora estava passando a porta. A professora do nada, que me chamou de Robertinho? Que palhaçada é essa? E o Max parado, olhando com uma cara de tipo, o que foi que eu fiz? Eu não aguento mais isso. É muita ofensa pra mim. Você pensa o quê? Quem foi? Eu vou processar? Eu vou chamar a polícia? E o Max olhando sem entender nada, porque pra ele era um menino. E ela começou a chorar, chamou a diretora. Nossa. A diretora foi na sala e o professor ficou olhando e foi um show. Daí ela falou que era um menino, que tinha... Ui, bati no gravador, desculpa. Que tinha problema e que ela teve que cuidar dele, que o pessoal zoava o coitado do menino. Tempos depois, eu fui descobrir pelo Luke que não era nada disso, que ele não tinha problema nenhum, e sim que ela tinha uns rolos macabros com o menino. Cuidado, não é nos rolos. Esse pegou ela, vai passar ele de ano na matéria dela. Só. Ah, tá. Agora tá explicado. E nisso, a situação que eu vivi com ela foi engraçada. Depois disso, depois desse dia que ela chamou a diretora e que fez um escândalo, não chamaram mais ela disso. Eu não sei se ele realmente escondeu ela, mas tem na escola todo mundo tava falando que ele pegou ela pra passar de ano. Vamos tirar a prova. Ele confirmou a história? Não, ela era filha, não ia confirmar a história. Então ele pegou. É sempre assim. Quando acontecem umas histórias cabulosas desse jeito, se a pessoa confirma, é mentira. Se a pessoa nega, é verdade. O pior é que ainda vai ver. Ainda falar que ele pegou ela, ele era no carro dela, que ainda bateram no freio de mão, o carro foi e esse aí bateu na árvore. Isso daí já deve ser meio suspeito, né? Essa parte do freio de mão é meio... É. Porque o freio de mão você tem que pressionar. Não vamos entrar em detalhes com o que foi pressionado. Não é que nem buzina. Freio de mão. Não é que nem buzina. Buzina bateu com a cabeça, buzina. É, então, alerta que tem gente fazendo essa aliança. Você tá em cima do formigueiro. Eu tô em paz com as formigas. Eu lembro de um rapaz que ele ficava tirando a calça. Ele tirava a calça e ficava amassando. Pão. Amassando o pão. Entenda como quiser. Ficava modelando. É, então ele, tipo assim, ele do nada dava alguma coisa nele, ele baixava a calça e ficava amassando. E tipo, cara, ele era tipo. Ele é repetente, mas todo mundo sabia que ele tinha problema. Mas só que a turma cutucava, né, cara? Daí na hora que o pessoal ia lá, zoava ele baixava a calça e ficava amassando, cara. Ô, visão infernal. Por pressão? É, tipo, a turma começou assim, não entregou trabalho, não sei o quê, vem fazer trabalho. Daí ele pegava, baixava a calça, normalmente na hora do intervalo. Nossa, tá bom. E tipo, daí a turma ia lá, chamava a mãe dele e tudo mais. A mãe dele ia lá, daí tinha que dar o medicamento. Sei lá, não sei como que funcionava, mas... De vez em quando, fulano baixou a calça de novo. Eu fazer massagem. Lá no Peri, tinha um garoto que tinha problema. Visualmente, você via que ele tinha. Foi que ele andava meio torto, assim, sabe? Só que daí, ele tinha um problema, mas ele tem uma habilidade muito grande, que é de desenhar. Aí ele ficava desenhando, e você via cada desenho louco, cada desenho foda. Aí ele tinha o quê? Ele ia virando, e tinha vez que ele pegava, ele, tipo, pras meninas, ele mostrava os desenhos dele. Aí tinha os malucos... Ele mostrava os hentai que ele fazia. Ele fazia hentai, mano. Só que ele tinha problema, ele não falava. Tipo, ele, se ele falasse, ele ia meio enrolado e não dava pra entender nada. Só que ele tinha os hentai bem... E era de tentáculo ainda os negócios. Aí sim. Porque hentai de tentáculo é outro nível. E eu olhava assim, falei, nossa, mano, o cara desenha demais. Mas pra que tá fazendo isso. Caramba, velho. De... Não, pior que não dá nem pra... Cara, você tem probleminha, não dava pra falar isso, você quer, mas... Eu falo, carreira que isso aí, mas não tem como, não, meio tenso. Pessoa com problema, é. Eu estudei na época do Peri ainda, que eu reprovei um ano no Peri por conta de educação física. Falou que não é! Então, mas eu repeti no Peri porque eu peguei toxoplasmose e não podia fazer educação física. A professora de educação só reprovei em educação física e mais nada, o resto eu passei de boa. Aí o que acontece? No ano seguinte que eu estudei, tinha uma menina que chamava Michelle e ela tinha ataque epilético toda a aula de matemática porque ela não conseguia fazer os problemas. Ela era muito esforçada, ela começava a ficar nervosa em dia de prova e ela tinha ataque epilético. Toda vez era uma gritaria, um corre-corre, as meninas saíram correndo. Eu não vou falar que eu era exceção porque eu tinha e tenho um medo danado disso, dá uma má impressão da pega, e os meninos sempre acudiam, isso eu achava muito bonito. Mas a menina era quase toda semana, cada 15, 20 dias de prova, em dia de entrega de portfólio, que até hoje eu não sei porque existia aquela bosta daquele portfólio, mas toda vez. Nossa. Era complicado com a menina. Era na sala da Débora, eu ficava normalmente numa sala da parte de baixo, então a galera saia correndo, todo mundo parava, olhava pra janela e ficava. De repente, não, a menina deu um ataque, não sei o que, todo mundo, nossa... E voltava, tipo... Cara, ninguém se conscientizava assim. Nossa, cara, é complicado isso aí. Teve uma vez que a gente achou que ela tivesse morrido, porque ela parou, deu parada. Foi a vez mais grave, que entrou a ambulância no Peri. Aí teve que fazer os negócios, mas ela voltou. Mas aí ela demorou uns 20 dias pra voltar pra escola. Que foi a vez mais grave mesmo, gente. A menina falou, acho que ela morreu. Não falaram isso, gente, eu juro. Falaram, a pessoa morreu, eu saí. Eu fui pra diretoria, eu fui embora pra minha casa. Eu, pelo amor de Deus, me tira daqui. Eu tenho problema com isso, eu não posso ver essas coisas. Eu desmaio. E tem um menino na escola do Tui que eu acho mó bonito o trabalho que as professoras fazem. Quando ele não anda, ele anda de andadorzinho porque as perninhas dele, eu não sei o nome dele. As professoras fazem um trabalho com ele fora da escola. Isso que eu acho muito legal, porque a escola acompanha o desenvolvimento dele fora. Aquelas professoras a mais na sala, só pra cuidar dele. Isso eu acho muito bacana. E dá pra ficar coisa interessante. Loira do banheiro. Quem brincava disse quem tinha medo dessa porra. Os mitos da escola. Loira do banheiro? Loira do banheiro e o bonde do palhaço. Não, quem? Mas então... O bonde do palhaço? Quem que lembra dessa porra? Do bonde do palhaço, eu nunca ouvi falar. Também não. Tipo, bonde do palhaço. Com medo. Eu fui fazer, mas eu fiquei com medo. Tava um dia de chuva, tipo, tava caindo o céu. Pô, que eu vi tá hoje. Aí eu fui lá, vou pro banheiro. Aí eu fui, cheguei, chutei o bato três vezes. Né? Apertei de cara, não tá fazendo nada. Meti o pé, nem vi. E se apareceu, ela pegou e fez assim, cadê o moleque? E me chamou. Tava tomando banho aqui e me chamam, cara. Pô. Oh, mas sério que vocês não conhecem a história do bonde do palhaço? Não. Ah, o do que roubou órgão lá? É, que ele parava na frente da escola com uma van de algodão doce, pirulito, e descia os palhaços e roubava as crianças. Aí depois um dia... Nossa, a minha versão era uma Kombi, velho. A minha versão é pobre. Assim, uma van já. É uma vanzinha. Aí falavam pra gente não falar com estranho, mas era isso e o barbudinho. O barbudinho era o homem do saco. Você não podia sair, nossa, da escola sozinho, senão o barbudinho pegava. Tu tava fodido, então, porque isso aí eu lembro. O barbudinho. Hoje em dia você vê tanto barbudinho aí. É, tipo. E nem tá com saco, só tá a barba mesmo. Aí, treinamento, cara. Eu nunca dei certo matando aula. As pessoas ou me caguetavam, ou eu encontrava minha mãe, ou no caso do cesário modo, eu saía fora, eu ia pular o portão e abriram o portão pra mim. Foi muito escroto. Eu vou pular. Depois disso, o Alvimar sempre que eu queria ir embora, eu falava, posso ir embora? Ele abriu o portão. É maior de 18, vai falar o quê? Não, você fala isso, tava no perreta. 18 anos, então não, quero ir embora. Gabriel, não, você não pode. Não, mas eu sou de maior. Não, não interessa. Que maior é 21 anos, então. Aonde? É, que é constituição. Então, não. Você tem que ligar pro seu pai. Tá, beleza. Fui, pulei o portão. Tchau. Nossa. Daí eu vou chamar pro seu pai. Amanhã eu venho conversar com o Milton, que eu já sou de maior. Ah, o Milton. Tem outra vez, eu não tinha ido pra escola do moleque passando mal. Eu, não, você tem 18 anos, deixa embora. Ele e Madonna conversando, não, você não pode ir. Tá, mano, ele foi pro quartel. Ela olhou bem como assim, ela não quer deixar você ir embora pro quartel, puta do ano chato da porra, velho. Esse é o Luke sendo Luke. E vocês, o Matheus e o Thiago, já mataram não? Ah, eu já matei o reforço já, ele foi sem querer. Eu nunca tinha ficado de reforço. Uhum. Aí o reforço sempre era a última aula, né? É. Aí ele acrescentava. Aí já que eu tinha ficado de reforço, eu saí da escola, assim, fui na esquina da escola, tava com um colega meu. Falei, puta, tem reforço, né? Aí eu olhei, o portão já tinha fechado. Vamos pra sua casa jogar videogame? Vamos. Eu joguei videogame na casa dele, mas eu matei a aula sem querer, tá ligado? É legal curar o portão de manhã, tava mó emoção, eu só se molhei pra você. Nossa, que vândalo. Matheus. Eu nunca matei aula. Ah, que bonitinho. Sério, eu nunca matei aula. Eu ia quando... Sabe aqueles dias, tipo, ah, falta uma semana pra acabar a aula que ninguém ia? Não vai ninguém. Eu tava lá. Sério, eu estava... Eu odiava esses negros. A gente ganhava falta por causa deles. Dava tanta raiva desses caras, mano. Eu ia ficar... Não, o pior era que ele fazia nada. Era um feriado na terça-feira. Chegava todo mundo na sexta. Não, vamos voltar todo mundo na segunda. Todo mundo, não, vamos. Tá, o cara ia na segunda. Eu era o cara que ia na segunda. Eu odiava isso, cara. Mas eu nunca apanhei por isso. Eu faltava e apanhei. É, o pior é aqueles que o povo da sala inteira. Não, não, a gente não vai entrar. Chegar na frente do portão, dava todo mundo pra trás e entrava na frente da escola. Eu era o único que não entrava. Não, o povo entrava assim. Eu olhava assim, mas vocês não iam aí ficar com... Isso aí era assim na... A gente maratona tá xingando aqui, todo mundo ia pro centro. Não, não vamos entrar hoje não, vamos lá pro centro. Dia do desafio, né? Isso. Tinha aqui no centro. Ah, mas uma coisa... Ó, mudando um pouco rapidamente de assunto. Uma coisa que eu sempre achei misterioso, nunca entendi, eram os apelidos. Nossa! Na época de escola, cara. De onde surge? De onde surgia? De onde vem? Tipo, você olhava pra pessoa, ih, fulano, de repente pegava, espalhava. Era pior que vírus, cara. Eu não lembro o nome do cara, mas ele tinha apelido de Periquito. Ah, o Periquito, era Gustavinho o nome dele. E um cara da escola, você sabe? Era Lucas o nome dele também. Periquito era bem só azulão. CDF. Meu apelido era Macumba Mal Feita. Era Macumba, Macumba Mal Feita. Débora Fonseca, perna curta, bunda seca. O meu era amarelo e louquinho. Eu só lembro do apelido dos outros, cara. Eu nunca tive apelido. O meu era amarelo. Tem uns piorzinhos, cara. Ah, tem bem pior. Tem bem pior. Os meus já foram bem piores. Cara, que a pessoa não ouça, mas tinha um cara que a gente chamava de Bruno Perna. Que nossa. Uma merda, tava assim, né? É. Por favor. Os apelidos que eu era 24. Os piores apelidos que eu lembro. Eu vou ver na época do... Tava naquela do Bob ainda, né? Daí ele quer o número 24 certinho. E dando pra ele... 024. Pior é que até hoje, cara, eu não entendo. Tudo bem, a do 024 ainda, mas tem apelidos. Meio a meio. O Nikito, cara, não sei se. Nikito. Então, o Nikito estudou comigo, cara. Ele. Não quero o nome dele. Nikito. Nikito. Então, e tipo assim, até hoje eu não sei porque o nome do Nikito era Thales. E ele era Thales. Ele ficava. Ei, papito, cadê meu Nikito? Era por isso que o Thales era chamado de Nikito. Nossa, Nikito. Você falou bem. Só lembro de um cara que o apelido dele era Beijo, porque tinha uma boca. Eu lembro do Beijo. Então a gente zoava tanto que a gente tava querendo abrir um negócio de lanche. Daí seu melhor lanche vai ser o X-Beijo. É, mas eu... Você vai cortar uma parte do seu beijo e vai jogar lá. Beijo, aí tipo, quando os caras começaram a xingar a mãe também, era aí, nossa. Ah, sua mãe faz rapaz. Aí deu louco, mano. Xingou sua mãe, você vai deixar. Daí que sai as ligas. É, nossa, o pior é que esse negócio de insulto, até hoje em dia, cara, você chegar e falar qualquer coisa que a pessoa não gosta, vou processar, vou fazer isso, vou fazer. É bullying. Uhum. Eu tinha um amigo que ele era muito moreno. A turma tinha, seu pai, e ele olhava sua mãe, aquela vaga. E tipo, não ele tinha é esse negócio. Tipo, a gente, tipo, era aquela coisa. Se você pegava e falava pra pessoa uma coisa, a pessoa virava e falava pra você alguma outra coisa. Já era, e você ia ficar todo mundo de boa, dando risada e boa. Cara, a turma não se ofendia com as coisas. Eu tinha uma mensagem pra todo mundo, que era o 024. A gente chamava ele de negão também. Eu falei, e aí, negão? E aí, sua bicha? É, tipo, é que sei lá, hoje em dia parece que na escola, todinha. A galera ficou mais sensível. Geração todinho. É Nescau agora, que trocou. Ai. Pera. Geração leite com pera. É isso mesmo. Ai, mas, não tem a sua mãe é que era gorda, filha da... No caso, a minha mãe, ela tem probleminha, né? Então eu aguentava a zoeirinha com os probleminha da minha mãe, né? Só um parênteses aqui. Tinha um rapaz japonesinho que a gente chamava ele de Japo. Todo japonês é Japo. E a mãe dele comia pão com feijão. E tipo assim, para eles é assim normal, né? Ah, tipo, e daí? Só que daí a turma começava, cara. Era qualquer coisa, era a mãe dele. E o pior é que ele olhava assim, é minha mãe mesmo, por quê? Mano, comi sua mãe, gostou? Quer comer de novo? E tipo, nossa, cara. Eu mesmo, e se você quiser comer, come de novo. E pior que a turma, cara, fica tipo... O pior que você fala, isso acaba a brincadeira. Caraca, o cara já levou no... Vamos levar a sério, então. Aí parou. Só o problema é você rasgar. Se você não fica bravo, brincadeira não tem graça. Não, se for não é porque negócio. A galera chegava assim, não, porque o Japa roubou pão pra comer com feijão, mas já. Musiquinha, então, Japa roubou pão pra comer com feijão e ficava, cara. E a galera ia, tudo eles colocavam pão com feijão. Juro pra você, cara. Não tem problema de comer pão com feijão, cara. Não, não tem problema, mas é que... É bem estranho. Criança é tudo retardado, então. É um tema pra zoeira, pão com feijão. Não, nem todas as crianças. Tudo é tema pra zoeira. Cara, é que na época a gente era muito retardado, cara. Nossa. Tudo era questão pra zoar. Eu ficava quieto só ouvindo as tretas de diálogo, assim, de um colega pro outro. Tipo, às vezes tava um de um lado da sala, outro do outro tava no mundo só ouvindo. Ah, sua mãe vende pastel na feira, faz. Que legal, nossa! Eu quero pastel! Ah, sua mãe raspa o sopaco, não sei o que. Ainda bem, né? Mas era um negócio bem pior, que eu não lembro. Eu não tinha criatividade com aquelas molecadas de hoje. Era engraçado. A sala inteira ria, e tipo, quando pegava aqueles caras que sabem retrucar mesmo. Nossa, ia a aula inteira. Só de. Xingamento. É legal isso. Cara, de onde surgiu o termo show? Chulé na teta. De onde surgiu? Nossa, filho. Como é possível ter chulé? De onde surgiu isso mesmo? Pô, cara. O vergonheiro só sabe que tinha chulé na teta. Sua mãe tem chulé na teta, é verdade. Caramba, velho, é verdade, realmente. Chulé na teta é um negócio que todo mundo fala. Leite em pó. E quando você vai falar, sua mãe. Leite em pó. Cara, essas. Quando você vai falar, sua mãe não é homem. Né? Eu quero pegar, sua mãe não é homem. Que isso? É umas coisas que não dá pra entender. Tá bom. Você morou, você vai evitar os caras falarem que sua mãe não é homem, mano. É umas coisas meio... O cara não entendeu, né? Sua mãe é aquela puta. Nossa, eu não cheguei, sua mãe começa, né? Assim, tudo começa com a sua mãe é... Uma coisa meio... Ah, mas o pior é que, lembrando de insultos e zoeiras assim, lembra a época que, misteriosamente, o material sumia. Nossa, é da hora. Tava tipo assim, na carteira, empresta um lápis ou qualquer coisa do tipo, você emprestar pra pessoa, você... devolve meu lápis. Que lápis? Eu acabei de... Faz 2 segundos que eu emprestei. Não, mas eu emprestei pra fulano. Se chegar pra fulano, não. Mas eu emprestei pra ciclano. Nossa. E quando você tava com o estojo, alguém pegava e escondia. Nossa, no terceiro ano, no Cesário Mota, a gente não escondia. A gente jogava no lixo. Mano, tava o moleque na minha frente. Eu peguei o estojo dele, fiz assim, eu não pro lado, eu cheguei pra frente. Sabe, caralho, cadê meu estojo? Eu sempre tive material no começo do ano. No final. Era só o primeiro mês, mano. Tipo, primeiro mês de escola eu tinha material. Aí depois virava só um estojinho assim, aí ficava pedindo material pros outros emprestados. Nossa. E borracha. Então a borracha não sobrava uma minha, eu picava tudo. Só pá! A minha borracha ela só ia pra Nárnia, né, quando caía no chão. Cadê a borracha? Procura. Não, eu picava, ficava sendo guerra. Essa ia pra Nárnia mesmo. Cara, falando em picar a borracha... Eu vi no filme ela rolando, sabe? E quando pegava a caneta, tirava o papel. Assim, eu fazia muito isso. Você olhava no teto assim e ficava... Não, eu fazia... Carreira, assim, a gente fazia um no outro. Cara, a gente fazia um no outro mesmo. Eu lembro até hoje, amigo meu pegou um no outro. Ele falou, filho da puta, ele rasgou o fone do papel inteiro. Aqui, cara, ele amassou o cocô na boca. Vamos pegar a professora, vamos... Caia na professora, a professora não tinha percebido, tipo, pegava no cabelo assim, ficava grudado. Não! Que era só a barba, só. E ficava olhando assim, nossa. Era uma coisa que colocava um monte, papel pegado na boca, você parecia uma criatura. Nossa, cara, que nós descobri, vocês estão fodidos. Eu fazia isso só com os moleques quando o professor não tava na sala. Eu era assim, tava mais discreto. Eu passei a banquinha pra fora. Banquinha, professora. Meio isso aí. Pior que sempre dessa guerrinha de papelzinho, vem começa, né? Joga um papelzinho maior. Já depois começa, né? Estojo, não sei o quê. Mochila, começar. Ia tudo, ia. Cara. Só via o caderno virar sua cara. Uma época lá que não era ficar jogando as coisas, não. Mas sacanear os caras. Pô, só colocava a bolsa assim no chão. Aí você saía da carteira. Aí quando você voltava, ah, bateu o sinal pra ir pra outra sala. Pegava a bolsa e vinha a carteira junto. Ela tava amarrada na mesa. Ouça uma coisa que eu lembro até hoje. Tava sério. Passou uma sala inteira, tava sendo que era de papel. Um acertou o professor. Até chamou a dona Jane, era na época. Nossa, eu lembro dela e não estudei no Berreto. Não, quem foi? Chegou e ficou. É, não, pegou os piores alunos. Tá, tô, eu acho que vai 5. Vocês vão levar as 3 oitavas, sério. Mas tava a escola, a sala inteira. Não quero saber. Vai ser vocês. Vai a sala inteira. Vocês? Tipo, ah, eu não brincava dessas coisas. Ah, não, eu não brincava. Autista. É, eu não brincava dessas coisas. Eu ficava rabiscando papel nessa. Sossega, mas mais tranquilo, mais de boa. Cara, alguém aqui pegou a época de tomar reguada? Ou... Não. Ou escrever 300 vezes. Não, pra ter a regra nos outros na sala. Nossa. O que aconteceu comigo foi tomar o giz. Atacaram o giz em mim. Mas você também tinha atacado nos outros. É, o Dila. O Dila que tá errado. O Dila ataca até o outro. Não vamos ofender. Eu falo com você, o demônio. Eu via vários giz voando na aula dela. O pior, uma vez ela quebrou a mão direita e ela é destra. E ela escrevia com a esquerda. Ela começava a letra bonitinha. Na hora que ela chegava no final, tava um monte de rabisco assim. Ela falava, copia. Virava a costa, falando, copiar o quê? Como? E se não, e não copiasse pra ver? Putz, cara. Eu nunca tive problema com a Odila. Comigo ela sempre foi tranquila. Porque você estudava. Eu tive problema com a Bernadette mesmo, Vasco. A Bernadette sempre foi tranquila. A Bernadette, ela era tipo assim. Dentro da escola, ela era tirana, cara. Ela era a pior pessoa do mundo. Se você fosse conversar fora do horário de aula, cara, que pessoa amável que ela era. É? Comigo não foi nada amável, cara. Não, no ponto de ônibus. Eu lá no ponto com meu primo, porque a gente contornou, ficamos lá no ponto. Ela veio falar besteira, eu tava no ponto. Ela veio gritando comigo no ponto, dizendo que ela não gostava de mim. Nossa, menina, você tá no ponto, obrigada. Seu problema era com a escola em geral. Eu não me adaptei lá. É uma escola ruim, nem eu nem a minha amiga, a outra Michelle. Você deve saber, Michelle. Que gritavam na fila. Caramba. Olha, sinceramente, eu não conheço essas pessoas. Todas as pessoas citadas aqui, a maioria eu não conheço. Eu só conheço as histórias. Essa daí eu nem vou concluir, porque ela é uma menina muito boazinha que sofreu. Se eu sofri bullying, ela sofreu bem mais que eu. Eu saí um ano depois dela. Ela não ficou tanto, não. Os pais tiraram da escola porque era absurdo. Era um nível absurdo. Era a escola inteira, ninguém nem conhecia ela e todo mundo gritava besteira pra ela. Tem uma noção. Chegou num ponto. Sinceramente, cara, nessa época todo mundo falava perigo. E era a melhor escola de... Ah, sim, era a melhor escola de... E o Berreta era o pior. É. O Berreta! Era o Berreta e o Nard. Só que daí, a turma falava Nard e todo mundo... Nossa! Era tipo isso mesmo, era Nard estudando Nard, era descolado. Sabe? Nossa, é verdade que vocês paqueavam um professor na hora do recreio? Só por diversão? Não, cara. Não, o pior era do Berreta, entra burro e sai ladrão. Nossa, eu não lembro, mas... Eu lembro, mas eu conheço, meu irmão estudou, ele não sai ladrão. Nem burro também. Eu entrei burro e saí burro, só não sai ladrão. Eu entrei no Peri e continuei a mesma coisa. Cara, o Peri, meu. Nossa, ouço falar dessa escola, começa a dar nervoso, sério. Isso mesmo. Porque muita coisa aconteceu. Na quinta série, era briga todo dia na minha sala. Nossa. Aí que da hora. Tinha uma menina que uma falava que ela tinha piolho. Mano, a menina levantava e saia no braço com os caras. Todo dia. Foi um ano inteiro. Da quinta até a sexta série foi assim, quase todo dia. Meu Deus do céu. Eu acho que bastante gente que estudou no Peri reclama. Não do ensino, da escola, das pessoas. Das pessoas. Dos seres humanos. Muitas pessoas que estudaram no Peri têm reclamação. É, os habitantes do Peri, da ilha Peri, é tipo um monte de canibal querendo sugar sua alma. Exatamente. E tinha o Miss Peri na nossa época. Não sei se na época do Thiago ainda tinha Miss Peri. Lembra disso, Matheus? Eu só verdade. Cara, sempre se faziam uns eventos meio... meio elite, né? Nossa, cara, tipo, nossa, vamos sei lá, coisa de dança, cara. Ou vamos fazer um concurso de dança, ou vamos fazer um concurso pra ver quem que é a menina mais bonita, ou... Miss Peri Primavera, e tipo, isso daí só servia pra aumentar o ego de quem já tinha muito ego, e pra deixar o resto do povo se sentindo muito inferior. Só que eles não estavam nem aí, eles continuavam fazendo todo ano. Vamos falar de... vamos pegar o português mais claro que existe. A turma popular ficava mais popular. Eu já fui. Eu fui Mr. Caipirinha. Serve. No Benedito. Posso procurar, sair daqui. Não! Eu fui banido no próprio podcast. Por ser Miss Caipirinha. O Monister? Miss não. É, sobre dia dos professores, cara. Então aproveita e manda um abraço, professor. Hã? Manda um abraço pro professor Jorge. Aproveita agora. Cara, acho que a única professora que você mandaria abraço? Que eu mandaria abraço foi pra uma professora da faculdade. Porque ela salvou meu TCC. É nóis. É nóis, bro. O nome dela. Nomes da professora. Eu não posso citar nomes. Eu não lembro. Eu não lembro. Citou milhão. Igual nome. Eu. Nome é uma bota. É. Eu lembro feições. Eu não lembro rosto. Eu não lembro nome. Eu não lembro feição. Não lembro nome. Não lembro bota nenhuma. Eu não tenho memória também, porque eu acabei de falar uma coisa errada aqui. Eu não lembrava o que eu tinha falado anteriormente. Nossa. Mas... memória bem ruim. Mas, povo, o papo tá bom, o papo tá gostoso, delícia. Mas nosso tempo tá chegando no final. Todo mundo no Twitter, por favor. Tem que ter o do contra. Matei. Eu também gostei muito. Eu gosto muito. Oxi. Não, fiquei o neutro. Fiquei quieto. É, sou um cara neutro. É melhor, meu Pelé. Não, é verdade. Ouviu, Pelé? Ouviu, Pelé. Mas estamos chegando aqui no final. Não. Porque a polícia já tá rondando aqui. É, vazar. Ih, bora, bora. Droga, não tava pra esconder. Nossa, já que... olha, tá. Mas, cara, já que a gente falou sobre histórias de escola, qualquer dia a gente tem que falar sobre histórias da rua. Nossa, não, que acontece não, na rua. Não. Cara, isso me faz lembrar de história que eu tenho com você e não é legal. Ah, a gente vai ter que fazer? Não é maneiro. Não, porque não é legal. Não é maneiro, você velho. Não falou história nenhuma, só tem que falar essas. Eu, história de rua, eu vou contar. Eu conto umas, de boa. Tem uma da hora. Eu conto do meu... da minha cantada relâmpago, durou 5 segundos. Oi, tchau. Cara. Conta do dia do docinho, conta. Eu falei, o dia do docinho tem que contar, tem que estar no podcast. Olha, não vamos queimar nada, não vamos queimar a história agora. Não. Vamos deixar aí como surpresa. Só deixa eu contar um dólar aqui. Bora. É um relato muito importante na minha vida, que isso me marcou pra sempre. Por favor. Então, eu estava na terceira série, estudando no deputado. Aí, um belo dia, tinha uma menina na minha sala que eu gostava dela. Mas aí ela tava precisando de ajuda. Aí eu sentava lá no fundo, levantei, fui lá na carteira dela, que era lá na frente, agachei na frente, fiquei, tipo, ajudando. Só que nisso, ela começou a chorar, eu não entendi. Aí depois que veio aquele som no fundo, assim, no meu ouvido, tava... tá namorando, tá namorando. Aí eu falei, peraí, você tá chorando porque você tá falando que você tá namorando comigo? Eu falei, da hora. Aí eu falei assim, não, beleza, eu levantei e voltei pro meu lugar. Se foda aí, fiquei, tipo, com isso pra minha vida sempre. E agora tem a oportunidade está contando isso num podcast. Aí, pessoas. Eu tinha uma friendzone na terceira série. O cara tem uma friendzone há 28 anos. Só, eu dou desconto do 0 ano a 1 ano pra ficar de boa, sabe? Mas daí em diante... Não era nem uma friendzone, era uma colega zone. Nossa! Era pior ainda. Eu quero passar, que alguém deixe dar recado? Recados, considerações finais, por favor. Sim. Começo com, por favor, democracia de novo. Nossa, tá empatado! Meu Deus, tá empatado! Caramba! Tem 1, 2, 3 desse lado, tem 1, 2 desse lado, ganhou aqui desse lado. Não vale isso aí! Não, então, você é a última do recado, porque foi o primeiro que falei. Não, bora. Democracia foi feita. Nossa, Luke, olhem lá no fundo. Enquanto o Luke olha lá no fundo. Eita, ainda não apareceu. Eu não sei. Apareceu agora. É pessoa, é gente. Pelo menos. Gente, cara, o Pinta tem, sei lá, uma visão de raio-x. Radar, desculpa. Atrás da árvore ali. Só ali. Mas então, Débora, então, você primeiro, dê seu recado. Pera aí, agora eu tenho que pensar, né? Porque recado eu tenho, mas vamos acertar assim as coisas. Ah, você não quer dar recado então? Quero. Não é bem um recado, né? Eu quero só fazer as lembranças, fazer os lembretinhos que eu faço sempre. Primeiro é falar, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. E de novo com vocês. Então, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez com todos vocês. Dessa vez de novo com o Matheus, acho que é o segundo podcast que nós gravamos junto. Terceiro. Da gente? Terceiro. Não o quarto, nem o segundo. Terceiro. E nem então, o quinto. É tipo a granada de mão, sagrada granada de mão. Então, vamos lá. E falar mais uma vez pra vocês, darem curtir lá na página do Bicho Distante. De novo, mais uma vez, você que ainda não curtiu a minha página, corre lá, curte, tem coisa legal, tem coisa nova saindo. Dá uma curtidinha, vê lá os trabalhinhos, que tá saindo coisa bacana. Pedi também pra dar uma curtida na página do Projeto Fazendo Alegria com Amor. Acho que é isso. Projeto Mais Alegria Doando com Amor. É isso que é o projeto da Dai. Dá uma curtida lá na página que tá bem legal também. Acho que é isso. Obrigado e só. Thiago? Eu não tenho recado, não. Só vou agradecer de novo aí novamente, mais uma vez, por estar aí no podcast, porque eu sempre sou convidado aí. Tenho essa oportunidade de estar mostrando minha linda voz para seu público. E é o terceiro já que eu participo e que venha mais aí pela estrada, podcast aí vários anos aí, no futuro. Foi maneiro. E é só. Matheus? Bem, da minha parte, o que eu posso falar é que em breve vou lançar o meu projeto aí. Ah, que beleza, hein? Então, vou deixar em aberto o que é, por enquanto, pra depois, na hora que eu tiver completado ele, embora seja algo tão comum, é algo que eu, pelo menos eu nunca fiz, então vou deixar aí que em breve eu anuncio aqui no podcast ou pelo blog, sim, Facebook, enfim, as mídias aí. Com certeza. Sim. Isso aí, agradecer a participação aqui da minha pessoa. Eu agradeço a minha própria participação. Exatamente, viu? É isso aí. Eu agradeço porque eu vim aqui hoje e pela oportunidade de estar falando aí, beleza? Até mais. Luxon. Só agradecendo por estar mais uma vez aqui e vai, planeta! Meu bordão, não posso esquecer. E não se esqueçam de ver os podcasts e também vocês têm que ver o que cada um daqui está fazendo. Tipo, o Pinta, o Luquinha, Matheus, minha mãe e o Thiago estão fazendo coisas muito legais, sabe? Minha mãe não tá fazendo os bichos lá distante. E então não esqueçam de dar uma curtida. Então, tchau e até o próximo podcast. Você não vai agradecer por estar aqui? E obrigado por estar aqui. Ele que tem que agradecer por você estar aqui, pois. E a minha mãe que mandou eu vir, porque senão minha avó ia dar briga. Senão a avó daria briga. Não é mesmo? Eu preciso que ele falou muito melhor que a gente. Eu falei mais pra mim, filho. Não tem melhor que isso. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Estamos aqui num feriado, Dia das Crianças. Nossa, vai ser dia de feriadão, segunda-feira. Sim, eu datei o podcast só pra ser xarope, mas é feriado hoje e vocês estão aqui dispondo de tempo e dinheiro, não. É? Não. E tudo isso é o podcast Cada Duas Cerejas. Normal, o Pinta vai entender. Ah, mano, nossa. Muito bom. São Paulo, normal. Mas é isso. Muito obrigado também a você que baixou o podcast, a você que está ouvindo o podcast. Você que tá com o copinho ouvindo do vizinho o podcast. Pra você que também comia chiclete debaixo da carteira. E que tá ouvindo nosso podcast. Só falta o Pinta chorar agora. Pra você que já tropeçou na escada do regente, jogou sua pasta pra cima e pegou ela de volta. Pra você essa. Não fui eu que fiz isso. Muito obrigado a todos vocês e vai! Bye! Bye! Tchau! Até! Falou! Isso aí! We'll be right back. し続けることだけが